Trem chama Torre 11895. 295. Salvador, Oxa 63, número 3, passando o externo, baixou e travou. Ainda na frequência do controle. Código. Torre, Oxa 63, número 3, passando o externo, baixou e travou. Oxa 63, número 3, boa noite, livre pouso na 0, vento 070 graus, 07 nós, ajuste no 0, no 1. Livre pouso, não no 0. Oxa 63, 13, solo ao 07, libera a direita, chama solo em 121, decimal 1. 21. Vetoração 3305, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 020, seu limite ao localizador. Desça e mantenha 3.000 pés com ajuste no 019. Trip 5591 para correção de proa, curva direita proa 220, aguarde vetor final para o localizador. Direita 220, aguardando vetor final, Trip 5591. Para o localizador, curva direita para o 050, está autorizado a final do procedimento. Direita 050, autorizado elétrica. Para o localizador, esquerda pro 160, informe estabilizado. Esquerda 160, portará estabilizado, trip 5591. Localizador, está 3305. Está 3305, desça para 2.000 pés, aguarda transferência de comunicações. 3305. Estado, trip 5591. Trip 5591, completa final, torre 11895, tempo oposto. 1895, agora. Salvador, uma boa noite, trip 5591. Sim, 591, baixar travado? Afirma, 5591. Voltímetro no 011, autorizado pouso, piso no 0, o vento 080 graus, são 099. Livre pouso, trip 5591. Agora a torre Salvador, 11895, tomou posto. 1895 a torre Salvador, tá? 3305. Confirma o vento por trip 5591. 90 graus com 099. Ciente, graças. Torre Salvador, boa noite, na 33. Tem 3305, número 2 na aproximação, altímetro no 091, já baixar travado? Baixar travado, 3305. Última aproximação, aguarda apenas a pista livre. 591 no solo, usando 6, direita 121, decimal 9, corrigindo 121, decimal 1 no solo. Direita 121, é o trip 591. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 08 nós, altímetro agora marca no 012. Autorizado pouso, B12, na 3305. É o Tríptico 12 no meia Lima, tem cabeceiro no zero. Os 305 no solo, 18 à direita, 121 no solo. Autorizada a colagem de pista no zero, vento 080 graus, 099. 52 no 6, aos 20 decola, controle 120, décima 8, bom voo. 208, triplo. Salvador, é o Tripia, 5216, boa noite. Boa noite, Tripia, 5216, contato radar, saída pouca, suba para o nível 190. Para o 190, Tripia. Azul 4235, identifique chegada bom, se dista para 4 mil pés, ajuste 1012. Júlio, Tripe, pode a Pro Aracaju estar presente? No teste aí do 5216, temos uma aeronave da companhia, sentido oposto, nível 140. Ok, gente, vai manter a saída Tripe. Azul 4235, estou autorizado ao final do procedimento, desço para 2000, informe no localizador. Trip 5595, contato radar passando. Conde, mantenha o nível 140 na Pro de bom, fechando no ponto de descida. O Trip 5595, você tem condição de voar a posição piloto da presente? Do direto pelo 5595 da Trip. Trip 5216, chame agora o Centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 2685, boa noite, Trip 5216. Boa noite, Gol 1888, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada a bomba. Azul 4235, compete a final, torre 11895, teu robô. 1895, é uma boa noite. Gol no 888, número 2 na aproximação, reduza para 259. 4235, já baixou travado? Guarde. É pois quando baixar travado, altímetro no 0 no 1. Para cheque, o vento 080 graus, 08 nós. Foi travou, 4, 2, 3. Cinco da Azul, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso, cabeceira no 0, 4, 2, 3. Azul 4235, seus follows 41. Libera a pista e chama o solo em 121, decimal 1. Noite. Boa noite, Oxenê 6234, acione a identificação, chegada a mar e desça para o nível 060. Mantenha a proa de mar, seu número 3 na aproximação. P5515, sou autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 1012, informe no localizador. Localizado 2000-012, sou 355-15, é parte do localizador. Gol no 888, tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 10 milhas, cruzando uma centena de descida para 2000 pés, é o Alfa Tango 72. P5515, vetoração para final do procedimento, curva esquerda proa 225, seu limite ao localizador. 225, limite ao localizador, 5515. 888, compete redução para 2109. Boa noite, Gol 1170, aciona a identificação, chegada a Mari, pista para o nível 060. Gol 1888, desça para 2000 pés, o ajuste no 012. 2000 pés, Gol 1888. Achané 6224, desça para 3000, ajuste no 012. Guardo 6224. Controle 5595, solicita visual. Autorizado o final visual da 1035595. Final visual 1055595. Gol no 888, se autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Chama no localizador, Gol 888. Chame agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1995, Brato. Trip 5515, visual baixado e checado. Trip 5515, traço provistado, altímetro 1012, autorizado pouso, piso 10. O vento 080 graus, 062 é nós. Autorizado pouso 10, 1012, ajuste, 5515. Chanamea 224, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. Autorizado, comandante, vamos logo, 6224. O Gol 1888, você está... fui, aliás. 888, completa final, torre 11895, tomo pouso. Já, 1895. Uno 1170, está autorizado a descida para 3000 pés, o ajuste 1012. 888, altímetro 1012, é o número 2 na aproximação, já se encontra embaixo travado? Ah, sim, abaixado, checaram, Gol no 888. Gente, continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre, Gol no 888. 888, aguardando a pista livre. corrigindo o trip 5515, seu solo em Salvador 53, livre à direita, chama o solo em 121, décima 1. 1201, livrando à direita, 5515. Vento 070 graus, 0619, autorizado pouso, pista no zero. Tênis pouso, bom, no 888. Avisou baixar travado no ILF e X-Ray, acho que na 6224. Na 6224, torre 11895, tomou posto. 295, daqui a pouco. Torre, muito boa noite, acho que na 6224, estabilizado, baixar travado no ILF e X-Ray. Entendido, baixar travado, 6224, o altímetro marca no 012, é o número 2 na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Oxe, entendido bem então, aguardando a pista livre, 6224. No 888, seu solo 56, direita no 21, décima 1. 211, gol no 888. Estou autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Oxenai 6224, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 0612 nós. Autorizado pouso, 6224, grato. Altímetro 10111 agora. Então mudamos para 10111, obrigado. 6224, Xenés, solo 59, direita, chama solo 121, decimal 1. 21, solo 6224, espera daqui a pouco. Até. Boa noite, Gol 1970, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Boa noite, trip 5393, autorizado, ingresso, decolagem, piscina 0, vento 070 graus, 07 nós, audiômetro 101. Dado o Prodidon na Gol 970, desça para 2000, ajuste no 012. Estabilizado, ajustando Gol 1170. Gol 1170, completa final, torre 11895, tomou posto. Boa. Voador Gol 1170. 1170, o altímetro no 091, já baixar travado? Gol 1970, controle. Só para a informação, o senhor está passando alguma formação pesada agora?